ser. Há de ser escândalo, há de ser relâmpago, ciclone. Visite nosso site pessoal sobre esse tema tão atual e necessário, a nossa sensibilidade. www.acasadapedra.com.br. Promessa de ser ternura, cientistas e arqueólogos. E nesse mesmo endereço online, www.acasadapedra.com.br, você encontra um botão piscando esperando sua visita. E esse botão dá acesso exclusivo a uma página para os ouvintes de nosso programa Questão de Sensibilidade. Lá vocês poderão ouvir todos os programas já apresentados e o programa do dia que porventura não vá ao ar e que terá sido gravado em estúdio para que vocês não percam a sequência. E isso porque em alguns dias da semana, em ocasiões esporádicas, a Rádio Melodia deixa de apresentar nosso programa para trazer ou mais uma jornada esportiva comandada pela sua competente e entusiasmada equipe esportiva, confira, ou quando eventos oficiais especiais forem transmitidos, já que a Rádio Melodia é uma emissora educativa mantida pela Prefeitura da cidade de Varginha. Auf ner Überdosis Glück, liebesachter Bahn, süßer Liebeswahn. Bin auf Wolke 7 von Sternenstaub geküsst, süßes Liebesleid, einfach durchgeknallt. Ich flieg im Karussell, die Sterne Karamell. Und immer denke ich im Rausch, wie krieg ich dich? Mir dreht sich bald die Welt, wie mir das gefällt. Wow, wie bin ich schwindelfrei, bin von Natur aus high. Ich brauch kein Kokain, weil ich auf Liebe bin. Maladie d'amour, maladie des amoureux. Süßer Liebeswahn, unendlich Achterbahn. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Süßes Liebesleid, einfach durchgeknallt. Won't not do more, we not do it. Wash, no man ain't there. Yele gato no mambo. Machina, we no mambo, we no mambo. We mbapaji, we na gati no mambo. Leid, einfach durchgeknallt. Du bist wie dieses Lied, du bringst mich so auf Speed. Wie alles rosa lacht, ein Trip, der sich dich macht. Nur eines will ich nie, bloß keine Therapie. Wow, ich bin nicht schwindelfrei, bin von Natur aus high. Ich brauch kein Kokain, weil ich auf Liebe bin. Reste tout près de moi,

rote Boot weht an und wann am Horizont an, da wo die Sonne steht. Dungat Kunge, Dungat Kunge, die Welt ist rund. Übers Meer, so wie der Wind grad dreht. Übern Äquator grenzenlos, das Wort genannt Exot, im Passport steht global, legal, universal, da wo die Sonne. Maior harmonia, melhores relações, maior percepção, maior intensidade, maior prazer, melhor qualidade de vida, maior felicidade. Tudo uma questão de sensibilidade. Há de ser escândalo, há de ser relâmpago, ciclone. Peace. Bis zum Mal. E vocês devem estar estranhando essa língua, alemão. E um alemão cantando uma música que soa brasileira, o ritmo brasileiro, e com essa voz tão doce, que é a Celine Rudolph. Vocês podem até visitar o site dessa cantora, www.celinerudolph.com. É um site muito bonito e ela tem como página de abertura do site exatamente essa, a capa desse CD que eu estou trazendo, que é o Salvador. Celine Rudolph é uma cantora alemã jovem. Vocês indo ao YouTube, vocês vão ver algumas das suas apresentações, ela cantando e cantando em português perfeito. É impressionante o que essa menina consegue fazer, com uma voz muito doce, muito afinada, e ela mesma compõe e faz os seus convites para os músicos, e é uma divulgadora da nossa música. Ela gosta muito da música brasileira, já gravou com muitos artistas nossos e também canta muita coisa de ritmos africanos. Essa é a sua escolha musical. E a ponto de ter aprendido o nosso português. E é impressionante, vocês podem conferir no YouTube algumas faixas que ela canta em português. Você tem dificuldade de dizer que ela não é brasileira. Só em alguns momentos que se percebe um pouquinho de sotaque, mas no mais é algo impressionante. E isso prova que a nossa música vai muito bem, obrigado, principalmente no exterior. E essa boa música, e tanto que ela adota o nosso ritmo e chega a compor e sempre defender esse ritmo brasileiro, verde e amarelo. Vocês vão seguir as apresentações de Celine Rudolph, eu volto ao final. Não tem muito o que se falar do nome das faixas, porque são em alemão e o meu alemão é igual a zero. Portanto, fico devendo isso a vocês. aß sie nicht allein. Warum alleine nicht? Fata Morganas Küssen. Nein. Was soll ich in Valparaiso einsam im Regenbogen stehen? Warum den Ifinger besteigen? Brauch kein Ticket zum Mond, keine Reise ins Eismeer, keine Expedition auf der Jagd nach Trophäen. Jede Insel Eu queria só fazer uma ressalva. Preste atenção nos arranjos. Que bom gosto, que qualidade. E a Céline Rudolph é uma mulher muito especial, tão jovem e tão talentosa e tão sensível. É, cuida da sua arte nos mínimos detalhes. Uma mulher muito bonita e com todo esse talento, é alguém que deveria ser mais conhecida aqui nas nossas áreas de artistas. Vamos esperar que isso venha a acontecer em algum momento. Tá. Trat sie in unser Haus hinein, nicht eingeladen, nicht begehrt. Den Eintritt hat sich ihr verwehrt, doch sie ist da, ich kenne sie. Die Eifersucht, la Jalousie und dann der Liebe kam die Ungebetene nicht allein. Mit ihr traf Unruh bei uns ein. Und auch, wie könnte es anders sein? Der Zweifel. Und da auch der Verrat schlich sich noch ein, Bedauern und die Bitterkeit bauten die Mauer, die nun steht, die größer wird und uns entzweit. Schau hin. Auf und lässt sie rein, die schlechte Luft, die uns umweht, den Atem nimmt, das Licht abdreht. Bis ist auch die Mauer nicht mehr hell. Löscht auch das Leuchten unserer Seelen, die anderen scheint das nicht zu quälen, sie sind schon wieder unterwegs. Und lassen uns nur dieses Lied. Liebe mich. Eu queria só fazer uma ressalva. Preste atenção nos arranjos. Que bom gosto, que qualidade. E a Céline Rudolph é uma mulher muito especial, tão jovem e tão talentosa e tão sensível. Cuida da sua arte nos mínimos detalhes. Uma mulher muito bonita e com todo esse talento é alguém que deveria ser mais conhecida aqui nas nossas áreas de artistas. Vamos esperar que isso venha a acontecer em algum momento. Sinu banum de pum bum we pum bum be banum we lum lum pum bum bo pum beten mo sum ba ye ko we pa pa yu po lum lo we we ye num ba kum bum we sa la ye yu mo bum beten wa la la de se lu o pum ba ye bu bo Where do I du bonheur à comprendre pourquoi soudain battait mon cœur oui j'ai tant cherché j'ai tant voulu connaître le pourquoi le comment j'ai voulu retrouver tous mes rêves d'enfant je n'ai jamais compris pourquoi il faut grimper si haut pour voir sa vie matins qui n'ont ni rime ni raison tous ces demain qui n'osent pas dire leur nom j'ai voulu voir j'ai voulu croire j'ai tant rêvé Eu gostaria de fazer uma ressalva. Quando eu disse que ela tem uma voz pequena, eu não usei no sentido de diminuir a sua qualidade vocal. É uma característica. Ela tem uma voz doce, suave. Ela não tem uma potência vocal muito grande. Mas eu acredito que hoje a tendência seja mais essa. A maioria das novas cantoras, mesmo aqui na safra nossa nacional, todas elas têm essa característica. São poucas as que têm uma potência vocal maior, e a tendência de canto e de interpretação vai mais por essa linha suave, doce, em que a voz fica junto com os instrumentos e cria um clima tão harmonioso e tão musical. Thank you.